Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o Sistema Clube de Rádio. Bom dia, Clube! Bom dia! Bom dia com muita alegria! Clube! Bom dia pra toda a família! O dia só tá no começo, sorriso no rosto e muito astral! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A seguir, Manhã Clube. Iniciando com você mais um dia de muita alegria, com otimismo e de bem com a vida. Manhã Clube. Para você se ligar em nossas primeiras atrações, Guia Rural, Saúde com S, Bom Dia Natureza e muito mais. Aproveite e participe indicando sucesso por carta ou pelo Disque Música. Quem fala com você é a Clube Cidade. E quem dá o toque sertanejo é ele, Trigueirinho. Madrugada, amiga. Aqui nós estamos de volta de novamente, graças a Deus. Mais um dia de trabalho. Vamos iniciar junto com vocês, a partir de agora, através da sua Rádio Clube. Nós vamos contando a história do Boteado da Viola, levando a música sertaneja até você, a partir de agora até às 8 horas da manhã. Triste desgosto, a noite passou, eu não percebi. Não valeu a pena ficar sem dormir. Sair desta fossa eu não consegui. Noite triste, já é madrugada e embriagado eu me encontro aqui. O bar vai fechar e até mesmo o garçom me pediu pra sair. Aqui neste bar mesa que fica em frente àquela janela, pois foi neste bar que a conheci, nesta mesma mesa que eu a perdi. É por isso, amigo, que eu bebo aqui. Noite triste, por favor, pra me despedir. Noite triste, vou beber a minha e também a dela pra depois sair. Com muita alegria, bom dia pra toda a família. O dia só tá no começo, sorriso no rosto e muito astral. Bom dia, bom dia, bom dia. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @Rádio Clube FM Guaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade.